194, Solos 45, direito 21 no Uno. 21 no Uno, 21 nas bases. Pouso autorizado, pista no zero, vento no 1, 0 graus, 1, 0 mais. Pista pouso, pista no zero, vento 0 graus. Aprovo, CA 366, 6310, visual caminho. CA 6310, com proteção de proteína de imagem, seu Renault 895. Aguarde pista livre, que é negão no 0 no 5. Meia, solos 48, libera a direita, táxi via Alfa, reporte na Delta para o cruzamento. Zero, forma tráfego à sua esquerda, porta 28 alfa, aproximadamente 3 milhas fora do campo, a 1.500 pés, interfere com o seu pouso. Tem pouso autorizado na 1.0, vento no 1.0 grau, 0.9 nós. Sente visual com tráfego, livre pouso pista 10, funcionamento 3.0. Sabemos, autorizado final da 1.7, aguardando autorização de pouso. Sente, aguardando autorização, 1.0 informa a TGL na 1.7, né? Sente. Afirmativo, Olimpo 06. Salvador, boa, está 0 nacional autorizada a Lera mantendo 03858. 306, autorizado cruzamento da pista no 028 até a parte militar. Final da 17, 90 graus cruísque. Livre toque remetida pista 17, 90 graus cruísque, vento no 10 graus 099. Livre toque remetida na 17, 90 graus cruísque. Entrei no 0, sala 51, no direito no 21 no 1. D58, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 1, 0 graus, 099. Eu acho que o Misco tocou e remeteu a 5-2, o no meu pés, curva à direita, autorizado, cruzamento do eixo final da 1-0. Reporte baixo para a final, pela direita da 1-7. Sim, curva à direita, reporta baixo para a final da 1-7, pela direita, não vem, verá se 3858, decolado a 5-3, 1-208, com 2. 208, uma boa noite, tá? 3858. Salvador, boa noite, tá? 3858, perfil da Momo. 3858, está sob contato radar, subal 370, da presente, direto Momo. Direto Momo, da presente, 3858, graças. Novembro Asterisk, pronto para gerar base. Livre base, livre toca remetida na 1-7. Novembro Asterisk, 1-1-0 graus, 1-0-9 dentro. Livre base, livre toca remete, Novembro Asterisk. 613-210 para 160, informação Romeu. Scanner 6313, acione identificação. Se eu sair como número 1 na aproximação, vou na Pro Serviço 366. Confirme se tem condições de manter a raiz PID até o 366. Afirmativo, vai voar 366 raiz PID. 313, acione a para 4000 pés, ajuste no 015. 4000, confirme 63. Salvador, tá? 3305, acione a identificação. Antena Pro de TAP, desça para nível de voo 050, sai como número 2 na aproximação. 57, circuito padrão agora da 17, autorizado, reporte base para final, 1015, ajuste. Circuito padrão, reporta base para final, 9008. Acione a identificação, desce para nível de voo 060 na Pro de Bons. Após Bons, programa se revista 367 para final do RNAV, pista 0. 60, Pro de Bons, Bons, 1-7, 90-03. Baixo que o isque livre toca remetida na 1-7, vento no 1-0 graus, 1-2-9. Livre toque arremete na 17903. Então, 3305, inicie redução 2409. Sete, 2409, da 3305. Da 10, 10, 10, 10. 10, 10, 10, autorizada a decolapso, turno 0, vento 1, 10 graus, 1, 2, 9. Ali tem como dar 10, autorizado, vai reportar o 3, 3, 3, 3. 03, circuito agora pela direita, da 17, reporte base para final. Circuito pela direita, reporta base para final, Oscar Luiz. Completa a redução 2109, desça para 4.000 pés, destino 095, após o SAP, correção. Da presente, vou encerrar a vista 368. Da presente, 368, então 3308, reduzindo 2109. Meia decolado 05, mantenha a proa até 4.000 pés, chame controle 120 decimal 8. Mantenha a proa até 4.000, chama controle 208, vou 109, aliás. Controle, boa noite, vou 096, decolou. Vou 096, controle, está sob contato radar, mantém um rumo de decolagem até 3.000 pés, após esquerda direto Momo. Mantenha a proa até 3.000, a proa, nós vamos a Momo, vou 109. Baixo Uísque, tem livre toca remetida, pistuna 7, vento 1, 1, 0 graus, 1, 0 nós. Lembre toca remete não no 7, asterisco. X831, cancelada a restrição de altitude de velocidade em Bonf, desça para 4 mil pés, destino 0 no 5. Então, 3305, para informação, você vai seguir tráfego, posição de 1 hora, 1 ou 2 milhas, no rumo sul, passando 3 mil pés para 2.500 pés, Airbus 320 do Xanã. Desça para 2.500 pés, destino 0 no 5. Cruzada final do RNAV, reposta passando 366. Bom, nós vieram 9.000 para informação, tráfego 11 horas, 2.6 milhas, rumo sudoeste, passando nível de voo 1.10 para 4.000 pés, Airbus 320 da TAM. Ok, chegou 1.10, 9.6. 6.3.1.3, passou 3.6. Oxenair 6.3.1.3, completa final do procedimento RNAV, torre 1.8.9.5. Comprando, 2.4.5. Controle Salvador, boa noite, Oxenair 6.3.1.3, RNAV da 10. 6.3.1.3, continua em aproximação, aguardando autorização de pouso, ajustando 0 no 5. Aguardando a autorização, 9 Baixo Whisky, estou com o RMTO 09. Eu sigo para a vertical do farol de Itapuã. Tenho dois tráfegos agora para pouso 90. Reposta a vertical do farol de Itapuã, iniciando esperas com combustível pela esquerda. A 1 no meu pés. Gente, 90 Oscar Whisky, farol de Itapuã, 1 no meu pés. Espera pela esquerda, a Mão Romeu 90 Oscar Whisky. Puxa, né? 6.3.1.3, tráfego à direita, Papa 28 Alfa. Vai manter a vertical do farol de Itapuã, não vai interferir com a sua pressão. É livre pouso, pistão no 0, vento 1 no 0 grau, 08 a nós. Livre pouso, ciente do tráfego do Papa 2.6.3. 3.6.3.0.5. 3.3.0.5, completa final do procedimento RNAV, chame torre 1.8.9.5. 1.8.9.5, 3.3.0.5. 3.8.3.4, correção, 3.8.3.1, desça para 2.5.0.0 pés, ajuste no 0 no 5, está autorizado a final do procedimento RNAV, pista no 0 de Salvador. O porta passando é a Vitor 3.6.6. Está guardado no 3.6.6, 3.8.3.1. Controle Salvador, é o azul 2782, do nível 190, em descida para 150, informação Romeu. Azul 2782, acione identificação. Vou direto a Vitor 366 para final do RNAV pista 10 de Salvador e reporta no ideal de descida. Ok, vou Sierra Vitor 366 e estamos no ideal de descida. Desça para 4 mil pés, ajuste no 0, 1 no 5, o azul 2782. 4 mil pés, no 0 no 5, azul 2782. Voo 1096, presente, voo direto a Buco. É no Abuco, voo 1096. Zero nove meia, chame Centro Recife no 2685, alternando no 2545. 2685, 3305, aguarde pista livre, 1-0 no 5 ajuste. 1-0 no 5, dá 3305. Xanebe 313, salo 1-1, direita 1-2-1, 1. Direita 1-2-1, 1. Zé 3305, fala tráfego direita, tapa 28 alfa, 1 no meu pés, tá mantendo a vertical fora de Itapuã na linha do litoral, não interfere com a sua aproximação. Livre pouso, pistão no zero, vento no 1-0 graus, 1-0 nós. Livre pouso na 1-0, tá 3-3-0-5. Negativizão, tá. Acho que está visual com a aeronave na ponta final do 1-0, a coisa já está. Visual contando a 1-0, 90-3. Gente, estão cruz a final do 1-0, a retaguarda do tráfego, e aguarde para girar a base, 90-3. Gente, aguardando para girar a base, 90-3. Para final do 1-0, tem uma aeronave agora, o outro é Airbus da TAM, aproximadamente 10 milhas para pouso. Agilizando o cruzamento da 1-0, 90-3. G782, desça para 2500 pés, existe 1-0 no 5, está autorizado a final do procedimento RNAV, reporta para a TAM Serra Vito 366. Ok, autorizado 2500 pés, 1095, reportaremos passando a posição 366, azul 2782. Direito no 211. Direito 211, tá 3305. Lembra, acho que isso está visual, prossiga para a vertical da RMA e mantém esperas na mesma, aguardando o tráfego passar. O Airbus agora está 8 milhas, o ajuste mantém 1-0 no 5. Gente, prolongando a perna do ventão no 7, o 90 era o CDC, fazendo espera na RMA. Corre Salvador, muito boa noite, é o TAM 3831. TAM 3831, informe tráfego Papa 28 Alfa, a sua esquerda se afastando aproximadamente 3 milhas fora do campo, para iniciar esperas lá, sem interferência com a sua aproximação. Livre pouso, pista no zero, vento 110 graus, 09 nós. Vento 3831, muito obrigado, totalmente visual, está precisando, sinal da 110. Autorizado final da ONU 7, aguardo a autorização para o toque remetido. Autorizado final da ONU 7, novembro da 3. Pista 2, pista para 2.500 pés, Prodo Serra Vitor 366 para o Arnaldo Pista no zero. Azul 4235, boa noite, acena identificação, prossiga na Prodo Bonf para a chegada Bonf. No ideal de descida está autorizado 4.000 pés, o altímetro no zero no cinto. Livre toque remete na 107, 903. No solo zona 9, direita no 21. 21, obrigado, tá? 3831, boa noite. Abaixo do risco, socorre meteor 20. Faça o circuito padrão agora da 17. Cruze a pista no zero e aguarde para gerar a base. Papa Romeu, novembro, serviço, circuito padrão, aguarda para gerar a base. Com azul 2782, passou Sierra Vetra 366, visual no setor Campo Avesto. Gente, chame Torre 18395, azul 2782, com pouso. Olho no 895, azul 2782. Torre Salvador, uma boa noite, azul 2782. Final de 9 milhas, visual para o campo. Azul 2782, continua a aproximação, aguarde a autorização de pouso, ajuste no 0 no 5. No 0 no 5, azul 2782. Vertical da Enrimar, espera com curva sendo esquerda na maneira 3. Azul 2782, pouso autorizado, pistão 0, vento 1 0 graus, 1 0 nós. A informação, Papa 2 Eco Alfa, sua esquerda, aproximadamente 3 milhas fora do campo, interfere com a sua aproximação. Ciente livre, pouso, azul 2782. Whisky autorizado, final do ano 7, aguardando autorização. Final do ano 7, aguardando autorização, Whisky. Rio 5974, boa noite. Desça via chegada Bonfe para 4 mil pés, o altímetro 1015. Ok, 27, November Cruz. Solo 275. Estou em Salvador, boa noite. Tan 3815, ponto de espera da 10 pronto. Tan 3815 autorizado, a linha e decolar pista 10, vento 110 graus, 10 nós. Sente a linha e decola da pista 10, Tan 3815. Eu acho que o Rich que tocou RMT 228, circuito não padrão da 17 agora pela direita, autorizado no meu pé, o ajuste no 0, no 5, reporte de base para final. Circuito não padrão, ajuste no 0, no 5, reporte a base para final, isso. Azul 4235, após pelo hoje ser Vitor 366 para o Arnaldo Pistão 0. Após pelo. Azul 4298, desça via chegada Mari para o nível de voo 050. O altímetro em Salvador, 10 no 5. Para 050, o Star Victor 366 está presente, o Azul 4298. A 3815, decolado 30, controle 1208. Controle 1208, 3815, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 3815. 3815, contato radar na decolagem, suba via Seredaia para o nível 340. 340 via subida da Elsa, 3815. Lembra, acho que o risco livre toca remetida pista no 7, vento 110 graus, 10 nós. Livre toca remete 97, 903. Então, Salvador, Buena Gol, 2175, ponto espera, 1-0, pronto. 2175, autorizado, LR, mantém 1-0. Ali, mantém na 1-0, Gol, 2175. O 2175 decolagem autorizada, vento no 10 graus, 10 nós. Autorizada decolagem na 10, pro voo 2175. Quanto 235, completo a RNAVE e chame torre 1-8-3-9-5. Foi 8, eles estão tranquilos. Boa noite, azul 4235, estabilizada a RNAVE e dá para estar fora. 4235, continua a aproximação, aguardando autorização de pouso, ajuste no 0 no meio. 1-0. Aguarde autorização. É, obrigado. Europa 084, good evening. Proceed on my arrival, clear down to 050, QNH 1016. Now, you are to Zulu runway 10 request. Roger that. 4, prossiga para a vertical do farol de Itapuã, no meu pés, reporte na vertical do farol, 1016 agora ajuste. 1013 o ajuste para a vertical do farol de Itapuã, o November Asterisk. 1016, 1-0 no meio, November Asterisk. 1016, November Asterisk. Azul 4235, tráfego Papa 28 Alfa à sua direita, no interfere com a sua aproximação. Livre pouso, pista 1-0, vento 1-0 graus, 1-0 mais. 6, pouso autorizado, 0-0, azul 4235. Curva à direita, proa 230. O limite é magnética 101 de Simbra. Direita 230, limite é magnética 101 de Simbra, 5974. Pode prosseguir 25, azul 4298. Azul 4298, desça para 25006. Autorizado RNAV Pista 10, reporte o servidor 366. Reposta a saída do 366-2515, prosseguindo o 8422. Controle 2175. Com 2175, controle. Possibilidade de voar, Motiva, da presente. Motiva negativo, voe Leda, da presente. Então da presente, voa Leda, o 2175. Controle Salvador, acionar 6234, sistema meu, está dando 2190 para o 190. O Chanel 6224. Dessa via chegada Mari para o nível 060, o altímetro 0116. Chamada Mari 060-0116-0624. Realizado o cruzamento na retaguarda do azul, não haverá ferido. Eu 5974, reduza para 2009. Reduzindo 2009, 5974. Zero, após o tráfego na curta, sinal autorizado, aliás, mantém no zero. Após o tráfego na curta, autorizado, aliás, e mantém no zero, 63 no zero. Político autorizado gerar base no 7, reporte arremetendo, vento 1 no 0 graus no 0 nós, ajuste no 0 no meio. Ajuste no 0 no meia, autorizado base, toque arremete na 1 no 7, no vento 3. Azul 4235, direito no 21 no decima 1. Direito 21-1, confirme? Afirmo no 21-1. Obrigado. Para o NDB Zulu, estou no 0. Desça para 2.000 pés, o altímetro no zero no meio. Ele assumindo a navegação por altitude, descendo para 2.000, 2.000, 5.974. Km 3 no zero, vento 1 no zero, grau 08 nós, autorizado a decolagem 1 no zero. Decolagem, Km 3 no 02. Completo a RNAVE, chame torre 1 no 83.95. 2.95, boa noite, eu dou 4.3 a vez. 2 Salvador, boa noite, azul 4298. Sim. É o azul 4298, 4 milhas de ferro, azul 372. Azul 4298, continue a aproximação, guardando autorização de pouso. Informa a sua esquerda, 10 milhas, próxima, curtíssima final da 97. Papa Alfa 28, Papa 28 Alfa. Retorno toque emitido da 97, não interfere. Aguarde autorização de pouso. Aguardo autorização de pouso, ciente do prato 2542. Ah, 3815, chame centro Recife, 125 decima 1, altera 128 decima 8. 1288 com o centro 6318, boa noite. Boa noite, 6310. Ocean 6310, boa noite, contato radar na decolagem, suba via saída Puka para o nível 350. Via Puka 350, agora possível Puka, chão 6310. 6310. Remeteu aos 40, curve agora à esquerda. Mantenha a perna contra o vento para a aeronave da 10, 1.000 pés. Curva à esquerda, perna do vento da 10, November Oscar Whisky, 1.000 pés. November Oscar Whisky, perna contra o vento da 10. Perna contra o vento da 10, November Oscar Whisky. Asa position, asa position to perform the wise of all. Bueno, ahí vamos a ir. Bueno, seguro que sí, está la posición. Yo pasé el control. Fiz 1.75, chame centro Recife em 1.25, décima 1, alterna 1.28, décima 8. 251.288, obrigado, boa. Continua autorizado. Paciente do tráfego, livre pouso, eu sou 4.228. 9, 7, 4. Rio 5, 9, 7, 4. 5974, ciente, reduza para aproximação final, chama a torre 1-8-3-5-9-5. Reduzindo, chama a torre 18-95-9-7-4. Torre Salvador, boa noite, Rio 5974. Duas milhas de Singapura. Está visual com a pista e com tráfego à frente. Rio 5974, ciente, mantém a aproximação, reduza para a mínima limpa, aguarde autorização de pista. CN5974. Então, lembra que o uísque dá presente autorizado, cruzamento da final da 28, é forte, perna do vento da 90. Autorizado cruzamento da 28, reporta na do vento da 10, 90-3. Reduce for Southern, Aeroport 084. Aeroport 084, clear down to 2,000 feet. Report established on VOR Zulu, runway 10. Aeroport 084, Direita, Solo, Salvador, 121.1. Altimetro 10.16. 3.1.0.6.6.2.24. Autorizado perna do vento da 10, aguarde instruções para girar base 17. Perna do vento da 10, aguardando para girar base da 17, uísque. Rio 5974, forma o tráfego Papa 28 Alfa, perna do vento da 10, não interfere. O ajuste 10 no meio. Ciente 10 no meio, ciente do tráfego Rio 5974. Rio 5974, agora com pouso autorizado, pista 10, retorno 10 graus e 09. Livre pouso, pista 10, 5974. Rio 5972. Boa noite, prossiga na Proa de Ponce para a chegada Bonfe. Desça para 4.000 pés, altímetro número 0 no meio.